um ano, mais uma luta que eu enfrento por um sonho. Até hoje me pergunto se eu sou meio louco. Sou apenas um homem com uma meta a cumprir. Lembra o quanto eu jurei que não iria desistir. Se não fosse minha mina, minha única família, com certeza eu desistia perante a patifaria. Mas essa vitória eu não darei pra nenhum pouco. Sou ungido do altíssimo gladiador do mais nervoso. Eu sei o desgosto da traição de quem se diz irmão, que na hora da queda quis me ver dentro de um caixão. Porém comara quando você é verdadeiro, verdadeiro. Aqui estou eu, Alex Street, pagando o preço de ser o primeiro. Pensou que eu ia desistir. Quebrou, ninguém baby se entregue nem se rende por aqui. Firmou. Eu agradeço a quem somou até aqui. Brincou. Essa batalha eu carrego até o fim. Falou. Pra quem pensou que eu ia desistir. Quebrou, ninguém baby se entregue nem se rende por aqui. Firmou. Eu agradeço a quem somou até aqui. Brincou. Essa batalha eu carrego até o fim. Falou. Santa Terezinha ou em São Vicente, a torcida valoriza o verbo que sai da minha mente. No Noronha, no Terceiro, em Campinas ou Hortolândia, os fiéis me ensinaram que o rap não é Disneylândia. Meu mal é falar a verdade, ela dói na carne de vários. Sou da elite dos reais e não corro com mercenários. Meu verso não se vende, vê se você me entende. Meu papel cara a cara, olho no olho com a minha gente. Pena que felizmente a falsidade tá no jogo. Misturado com trigo tenho imprestável joio. Eu te direi de novo, meu meu verbo eu não venho. Morro gladiador extremo, pagando o preço de ser o primeiro. Quem pensou que eu ia desistir? Quebrou, ninguém baby se entregue nem se rende por aqui. Firmou, eu ninguém agradeço a quem somou até aqui. Brincou, essa baby batalha eu carrego até o fim. Falou. Pra quem pensou que eu ia desistir? Quebrou, ninguém baby se entregue nem se rende por aqui. Firmou, eu agradeço a quem somou até aqui. Trincou, essa batalha eu carrego até o fim. Falou. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os loucos de todas as quebras. Honra e glória a Jesus por ter reescrito minha caminhada. Valeu a todos os humanos que um dia ouviram minhas lágrimas. Valeu principalmente por eles que encontrei nessa estrada. Com dinheiro ou sem dinheiro, meu legado eu seguirei. Tudo que aprendi com BCD, sabotagem não renegarei. Rap do meu sangue é lei, não é moda papai ok. Que chapa de vale doce paga de fora da lei. Aí, mano, caramba que é rapper de verdade. Meu som não vai pro seu baile nem pra animar sua vaidade. Bem na verdade, só fala a verdade, apenas verdade parceira. Aqui estou eu, ligar, pagando o preço de ser primeiro. Quem pensou que eu ia desistir? Quebrou, ninguém baby se entregue nem se rende por aqui. Firmou, eu agradeço a quem somou até aqui. Brincou, essa batalha eu carrego até o fim. Falou. Pra quem pensou que eu ia desistir? Quebrou, ninguém se entregue nem se rende por aqui. Firmou, eu agradeço a quem somou até aqui. Falou. Essa batalha eu carrego até o fim. Sou man. Aí, agradece Raiz de Estúdios. Primeiramente ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por ele não ter retirado meu dom, que é rimar, falar a verdade. Pra todos que me invejaram, tentaram me destruir na minha fase antes de Cristo, eu admito, eu os perdoo, mesmo vocês não merecendo. Mas aí, minha justiça não foi feita pra vocês, mano. Nem eu mereço a minha própria justiça. Prefiro a justiça do Senhor, firmeza. Aí, pra quem beijou a mim e minha mina, pra quem falou mal, pra quem criticou, acho que a única forma que eu achei pra mostrar, mano. Vamos falar, ai, clonou? E aí?